Zingarelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca. Zingarelhos. Olá, bem-vindos a mais um Zingarelho. Entre os dias 14 e 18 de agosto, como bem sabe quem ouve o Zingarelho, decorreu no Barroso um acampamento contra os planos de fomento mineiro. A aldeia de Covas do Barroso acolheu cerca de 300 pessoas das mais variadas proveniências de dentro e de fora deste jardim que, mesmo sem cavaco, sequer à beira-mar escavacado. Este foi certamente um momento marcante nesta luta que dura já 3 anos e que se prevê que ainda dure muito mais. O conhecimento mútuo, a troca de experiências e, sobretudo, a partilha de um pedaço de vida durante 4 ou 5 dias, deixaram a sensação de que, apesar do aparente avanço dos planos mineiros, a luta tem valido a pena e tem conseguido marcar e ampliar a oposição a esta hecatombe anunciada. É fundamental que, finalmente, uma certa população urbana, normalmente preocupada com questões ambientais, mas, ou talvez por isso mesmo, propensa a cair no canto de sereia da descarbonização através do lítio, se tenha apercebido de que por baixo dessa capa verde se esconde um plano de destruição de regiões inteiras. Igualmente fundamental foi a presença de gente de geografias não ibéricas, até mesmo não europeias, de forma a que se perceba que o meu jardim é igual ao jardim de todas as outras pessoas e que o que não queremos para a nossa vizinhança, não queremos também para os arredores de uma aldeia do México, por exemplo. O discurso anti-Minas pode facilmente descambar para um discurso de Minas fora de Portugal, como se fosse decente ou até inteligente aceitar todo o tipo de destruição, desde que seja fora das fronteiras políticas desta merda deste país. Esta partilha sem intermediários de preocupações, esperanças e lutas de vários locais não pode senão ser uma parte importante de um antídoto para um nacional ecologismo com que alguns quadrantes tentam impregnar o movimento anti-Minas. E agora, ouçamos uma das reportagens que o Porto Canal fez no acampamento de Covas do Barroso, ainda antes da manifestação com que este encontro se encerrou oficialmente. Termina hoje os 5 dias de acampamento aqui na terra de Covas do Barroso, um sinal de luta e de protesto contra estas minas de lítio que querem então que não sejam reabertas aqui nesta terra de Boticas. Muito bom dia. Em que é que consistiu este acampamento? Bom dia. Este acampamento foi um acampamento de 5 dias, onde foi possível fazer um encontro entre pessoas de diferentes lugares do país e não só, com agentes de Covas do Barroso que estão em luta há 3 anos contra o projeto da mina do Barroso. Neste acampamento aconteceram várias conversas sobre diversos temas, incluindo temas relacionados com a mineração e com a problemática da mineração, não só a questão do lítio que afeta neste momento a região centro e norte de Portugal, mas também de outras lutas pelo mundo inteiro contra projetos de mineração a céu aberto. Falou-se também sobre a região, sobre o Barroso e sobre estas terras que são património agrícola mundial e a importância de defender este património agrícola mundial, que não é só, é também um selo de qualidade para a região, mas é um modo de vida importante, sobretudo nestas alturas em que falamos muito de justiça climática. Foi mais uma iniciativa de luta, porque estas iniciativas têm marcado este mês de agosto, não é assim? Sim, uma iniciativa de luta, uma iniciativa também de reflexão, uma iniciativa de encontro entre diferentes pessoas para a aprendizagem mútua. Portanto, acho que tem uma grande complexidade este evento e uma riqueza muito importante para manter a luta daqui para a frente e que as pessoas barrosas estão firmes nela. Luta que termina logo ao início da tarde com um final, um dos protestos, não é assim? Sim, portanto, ao final desta tarde decorrerá uma ação simbólica de protesto que será feita aqui na aldeia de Covas do Barroso, juntamente com as pessoas que participaram no acampamento e a população. Nos últimos dias tem sido construído um entrosamento entre as pessoas participantes e a comunidade, nomeadamente à noite através de projeção de filmes, e hoje vão se encontrar finalmente para esta arruada que decorrerá na aldeia e terminará aqui no Largo do Cruzeiro. Haverá uma junção das pessoas e uma participação muito forte da população nesta ação. Muito bem, muito obrigada. Mantém-se então a luta destas pessoas aqui da população de terras, de Covas de Barroso, que se mantém então contra a exploração mineira, estas explorações que estão então para a apreciação de reabertura e que diz a população que pode trazer graves impactos não só ambientais, mas também sociais aqui a estas terras. As pessoas não querem viver porta com porta com as minas e, portanto, vão manter um protesto logo à tarde, ao início desta tarde, e vão sair novamente à rua. Apesar de todos os mitos de que agosto se reveste, a luta contra a mineração a céu aberto mostrou sem força durante esse mês e não se limita de todo ao Barroso. Poucos dias depois do final do acampamento, a região Beira Serra mobilizava para uma caminhada na zona de Gonçalo, no Conselho da Guarda, no âmbito de um protesto contra o plano de fomento mineiro. A caminhada Não às Minas, Sim à Vida foi organizada pelo Movimento Contra a Mineração Beira Serra, pela Greve Climática Estudantil da Guarda e pela Associação Guardiões da Serra da Estrela, e contou com a presença de cerca de 400 pessoas. O mês está quase a acabar, mas nada indica que a luta desapareça com o seu final. De qualquer forma, ainda durante agosto, o escritor anarquista estadunidense Peter Gelderlos andará por zonas próximas. Mas já lá vamos. Para já, musiquinha. Os Mão Morta com O Mundo Não É Mais Um Lugar Seguro. Expectantes, debruçados sentados sob os monitores dos nossos aparelhos eletrónicos, à cata do mais ínfimo movimento por entre um labirinto de planetas, estrelas e galáxias que formam a infinitude do universo, enquanto pela parede envidraçada dos bunkers vamos vigiando o luar mucoso das águas que dia após dia, paulatinamente, se aproxima. Conforme ia dizendo, Peter Gelderlos andará por Portugal para várias sessões. No dia 25 de agosto, em Setúbal, na Ada Machada, há conversa à volta do seu livro Worshipping Power e também do livro Contra o Leviathan, de Freddie Perlman. No dia 26, na Desgraça, em Lisboa, a conversa gira à volta do fracasso da não-violência e no dia 27, também na Desgraça, à volta de respostas anticapitalistas e anticoloniais à crise climática sob o mote As soluções já existem. Já no Porto, a conversa decorrerá no dia 28, na Livraria Mal da Testa, e andará igualmente em torno das soluções existentes para o apocalipse climático. Um excerto do texto de apresentação desta sessão. Ao mesmo tempo que os responsáveis pela atual crise climática têm lucros de milhões com o comércio das emissões de carbono ou com as energias renováveis, por todo o mundo, movimentos de resistência lutam contra a construção de oleodutos, minas, barragens, aeroportos e contra a desflorestação, transformam as cidades, ocupam casas para refugiados climáticos ou criam bases para uma autonomia alimentar. Estas são as soluções que estão a ser exploradas em vários lados do planeta e que devem ser apoiadas. Les égorgeurs à droite, les étrangleurs à gauche, et leur élection, leur temps d'élection. Que me diras-tu après ce baiser? Te penseras-tu alors autorisé? Que feras-tu de toutes ces années sans nous? Face à face avec tes amis, avec les loups. We'll be right back. douleur te soufflera sur le cou, elle criera. Estivemos com L'Enfance Rouge e o tema Terre d'Élection. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia marcaram para terça-feira, 17 de agosto, uma reunião virtual de emergência para discutirem respostas a um eventual novo fluxo de refugiados do Afeganistão depois do regresso ao poder dos Talibã. Esta reunião tem significados profundos que, com um olhar benévolo, podem ser vistos como pouco simpáticos. A reunião virtual de 17 de agosto demonstra um total alinhamento em relação à realidade na qual o mundo ocidental tem estado presente há 20 anos e um profundo desconhecimento das consequências prováveis da saída das suas tropas do território afegão. Uma saída que tem todas as semelhanças com a invasão do país em 2001, igualmente feita à pressa, sem critério nem preocupações com as populações locais. Um alheamento e um desconhecimento para os quais, aliás, só se pode olhar à luz da habitual primazia dos critérios económicos e geoestratégicos e à consequente indiferença quanto ao destino das pessoas concretas. Esta indiferença é a marca de água de outro significado dessa reunião. O que se pretende não é de todo pensar em conjunto a forma de dar apoio a quem foge da nova situação política afegã, mas antes combinar como impedir os grandes fluxos de migrantes que agora se esperam, de acordo com as palavras que a AFP tirou da boca de Macron na segunda-feira, 16 de agosto. Na verdade, o que preocupa a maioria dos Estados-membros da UE é como descalçar a bota que, por um lado, os pressiona a recolher os fugitivos de uma situação que, no mínimo, ajudou a criar, e, por outro, lhe dá a percepção de que estaria a criar incentivos para essa fuga. Nesse sentido, e ainda nas palavras de Macron, é necessário que a União Europeia se prepare e proteja contra grandes fluxos migratórios ilegais que iriam colocar os migrantes em perigo e que se arriscam a encorajar o tráfico de todos os tipos. Se o presidente francês usa a retórica da segurança dos migrantes para esconder a condenação à morte, que poderá significar não terem sequer a hipótese de fugir, o governo austríaco, por seu lado, não parece ter nada a esconder e não chega sequer a preocupar-se com essas pessoas. Na verdade, o que mais o incomoda é a possibilidade de deixar de poder deportar migrantes que já estão em território austríaco para o Afeganistão, um país em plena terceira vaga de Covid-19, sob uma seca profunda, onde quase metade da população necessita de ajuda de emergência e que agora está numa situação, no mínimo, insegura. Assim, a 16 de agosto, a Áustria propôs a criação de centros de deportação em países próximos, como o Irão ou o Paquistão, onde já estão cerca de 3 milhões de refugiados afegãos. Se as deportações já não são possíveis por causa das restrições que nos são impostas pela Convenção Europeia dos Direitos Humanos, tem de se pensar em alternativas, afirmaram em declaração conjunta os ministros austríacos da Administração Interna, Karl Nehammer, e dos Negócios Estrangeiros, Alexander Schallenberg. No seguimento do pedido de Cabul para que a União Europeia suspendesse os regressos não voluntários enquanto durasse a ofensiva talibã, a Áustria foi um dos 6 países, juntamente com a Bélgica, a Dinamarca, a Alemanha, a Holanda e a Grécia, cujos ministros da administração interna tinham, em carta datada de 5 de agosto, exortado a Comissão Europeia a intensificar as conversações com o então governo afegão, de forma a garantir que se pudesse continuar a deportar para o Afeganistão todas as pessoas a quem fora recusado o pedido de asilo. Entretanto, em função da tomada de poder pelos talibã, 4 desses países voltaram atrás a esse respeito: Bélgica, Dinamarca, Alemanha e Holanda. Os outros 2 mantiveram a bitola. A Grécia instalou uma vedação de 40 km e reforçou o seu sistema de vigilância na fronteira com a Turquia por receio de uma vaga de refugiados do Afeganistão. Sebastian Kurz, o chanceler austríaco, por seu lado, reafirmou que não receberá mais refugiados desse país. No final da reunião virtual de emergência de 17 de agosto, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, informou que a União Europeia resolveu iniciar conversações com o novo poder afegão de forma a evitar um potencial desastre humanitário e migratório. Uma decisão cuja lógica é rapidamente ultrapassada quando o mesmo Borrell acrescenta que não disse que vamos reconhecer os talibã, só disse que temos de falar com eles. Uma esquizofrenia que só é estranha para quem não está habituado à retórica europeia. A mesma retórica que promete que uma futura colaboração com o novo governo afegão irá depender de um estabelecimento pacífico e inclusivo e do respeito pelos direitos fundamentais de todos os afegãos, incluindo mulheres, jovens e pessoas que pertencem a minorias. Como se não se soubesse que as preocupações principais são, afinal, evitar o regresso da presença terrorista estrangeira no Afeganistão, não perder de todo para a China e a Rússia o acesso às matérias-primas, nomeadamente o lítio, em que o país é rico, e, talvez acima de tudo, impedir uma chegada em massa de refugiados às fronteiras da Europa. Aliás, sobre este assunto, anunciado como o principal dessa reunião da União Europeia, pouco se soube. A prioridade mantém-se igual. Em primeiro lugar, evacuar os cidadãos europeus e depois cerca de 400 afegãos que colaboraram com a União Europeia nas últimas 2 décadas. Quanto aos outros, que representarão a percentagem esmagadora de refugiados, a agência noticiosa alemã DPA informa que Angela Merkel lançou a ideia de que o primeiro passo seria considerar as opções mais seguras nos países vizinhos, um pouco à imagem da proposta austríaca. Depois, num segundo momento, podemos pensar se as pessoas mais afetadas devem vir para a Europa. Num momento de extraordinário dramatismo para tanta gente, a União Europeia, como sempre, põe os seus interesses na linha da frente e, em vez de abrir corredores seguros para que as pessoas possam fugir, em vez de reanalisar e reconsiderar os milhares de pedidos de asilo de afegãos que foram recusados, em vez, enfim, de abrir as suas fronteiras a estes seres humanos sobre cujo destino têm tão pesadas responsabilidades, decide pôr em risco a vida de todos os que acreditaram que a invasão ocidental era realmente um projeto para construir um Afeganistão livre e democrático. Que morram por lá, é a mensagem que a União Europeia tem para essas pessoas. Zingarelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca. Zingarelhos.